coração para minhas vontades sacrificar. Diminua eu e que tu cresças, Senhor. Aos teus pés é o mais alto que um servo quer chegar. Vem, Espírito. Tua presença eu quero sentir, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. O melhor da vida é te servir. Ganhar muitas almas pra ti.